alguém falando. O mestre vai passando por ali. E então pensei, esta é a minha chance. Vou gritar nesse instante, sei que ele vai me ouvir. E assim comecei a gritar seu nome. Me disseram é melhor você parar. Tem tanta gente importante ao lado dele, e você é só mais um. Ele não vai te escutar. Você é alguém perdido no oceano da incerteza, preso pelas garras da tristeza, vivendo no desejo e na vontade. Você é pequeno, menor que um grão de areia diante de Deus. Você é o cego Bartimeu. Eu disse tudo isso é verdade. Sou pequeno sim, reconheço que sou cheio de defeitos, mas meu Deus é grande, é santo, é perfeito. Se eu gritar mais alto, ele vai ouvir. E gritei e chorei quando alguém chegou e disse assim: enxugue as lágrimas.